Viemos à Tuna Musical de Santa Marinha para acompanhar o segundo festival Musicor, ou melhor, a segunda edição deste festival. A primeira foi 27 de outubro e, na altura, Ricardo Monteiro, que é fadista, não estava aqui, mas hoje está connosco. Olá, Ricardo, muito boa noite. Olá, boa noite. Ricardo, és ensaiador deste grupo de música popular portuguesa. Como é que foi abraçar este desafio? Um grupo que estava, na altura, um bocadinho desorientado. Como é que foi abraçar este projeto? Bem, de início aceitei logo com enorme agrado e com enorme orgulho, porque em tempos também fiz parte do grupo de cavaquinhos da Tuna Musical de Santa Marinha, no tempo do Sr. Tony, onde me ensinou a tocar cavaquinho, viola e a ter o meu gosto pessoal pela música. E, claro que aceitei logo, de bom agrado. Não é muito difícil, porque cada elemento tem a sua maneira de ver a música e os cavaquinhos em si. Cada um vive à sua maneira também as músicas, os espetáculos, os ensaios, mas está a dar um certo gozo. É difícil coordenar feitios, entendimentos de música, porque cada um tem o seu próprio entendimento da música. É difícil coordenar? São cerca de 15 elementos ou é relativamente fácil? Não, é muito difícil. Acabam por ser todos miúdos outra vez e é muito difícil lidar, mas só ao seu tempo lá vamos conseguindo e as coisas vão. Sem mencionar nomes, mas eu ouvi dizer que o acordeonista tem um feitiço muito complicado. Não, é o melhor. Ricardo, ideias para este grupo? Algum sonho, algum objetivo que tenha posto neste grupo, que tenha idealizado, ou nem por isso? Eu acho que o único sonho será o sonho de todos, que é que o grupo continue e que não acabe. E o que puder fazer para melhorar é de o fazer, não é? Com a ajuda de todos, porque sozinho dificilmente o hei de conseguir. Muito obrigado, Ricardo. E agora vamos comer, não é? Porque está a ser que há comida à espera dos músicos, portanto... Vamos à espera. Vamos a obrigado, isso. Obrigado. Agora falamos com o Ricardo Monteiro. Agora temos uma das vozes mais ativas de toda a Tuna Musical de Santa Marinha com respeito ao grupo de música popular portuguesa. Faz parte da direção e chama-se Filipe Santos. Olá, Filipe, muito boa noite. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Filipe. Quando o Filipe chegou aqui à direção da Tuna, a Tuna em si estava numa situação complicada. Olhando para estes quase 2 anos, isto nem parece que estava assim, não é? A Tuna evoluiu bastante nestes últimos tempos. Sim, embora é de reconhecer o trabalho feito até à data, mas também temos que reconhecer que ainda falta muito caminho a percorrer. Foram feitas coisas muito positivas, mas precisamos de manter este trabalho positivo para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Uhum. No ano passado, aqui no dia 27 de outubro, estiveram o grupo de Cantares dos Chalados, o grupo Entre Parênteses e também, claro, o grupo da casa, o grupo de música popular portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha. Desta vez estiveram estes dois grupos, o grupo dos Chalados e a Tuna Musical de Santa Marinha, mas o mais importante é que se conseguiu fazer esta segunda edição. É uma vitória para vocês? Claro que sim. É um desejo, e foi um desejo feito desde o início deste projeto novo, projeto diretivo da Tuna Musical Santa Marinha, e o objetivo é manter esta dinâmica. Uma promessa, e desvendando um bocadinho a página, podemos dizer que, se este trabalho tiver continuidade para o ano, estaremos a convidar grupos de outras regiões do país e fazer de facto aquilo que nós pretendemos, que é um grande festival de música popular. Era isso que eu perguntava, sabia já assim planos? Aliás, nós já vimos aqui, ouvimos ali um bocadinho do próximo ano, que serão a duplicar. Já ouvimos aqui, na altura, no fim da intervenção dos Chalados. E era isso mesmo que eu ia perguntar. Então, planos para o futuro é mesmo essa terceira realização, a outra escala deste festival? Sim, exatamente. O festival, infelizmente, peca pela falta de assistência neste momento. Mas a ambição é criar um grande festival com o grupo da casa e com grupos de outros países, para assim criar um intercâmbio entre regiões, porque não? Exato. Filipe, muito obrigado. Vamos agora ver se conseguimos conversar aqui com mais um elemento. Ora, fomos encaminhados para a sala dos comes e bebes, mas ainda há tempo para conversar com o Alberto, que é o diretor deste grupo de cantares, os Chalados. Olá, Alberto, muito boa noite. Olá, Carlos, tudo bem? Alberto, em primeiro lugar, uma coisa que eu reparei, bom, para aqueles que já ouviram este espetáculo, fica a noção de um grupo com uma grande variedade de instrumentos e também musical. E eu reparei, vocês estiveram cá no dia 27 de outubro do ano passado para a primeira edição deste festival e vieram de novo aqui neste dia 21 de setembro. Vocês trouxeram vários temas novos. Sim, temos um vasto repertório. Nós temos um repertório com cerca de 150 músicas. E como foi a segunda vez que nos convidaram e por consequência, ser a segunda vez, achámos por bem trazer músicas diferentes daquelas que cantámos na primeira. E se houver uma terceira, iremos trazer músicas diferentes também. Exato. Apresentaram-se hoje com um novo instrumento, pelo menos aqui na Tuna não o tínhamos ouvido, que era a flauta. Sim. Isto é difícil coordenar tanto instrumento, tanta pessoa, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua noção musical. É difícil ou é mais fácil? Tem alturas que se perde a cabeça, perde-se a paciência. Exato. Mas somos uma família grande e ao mesmo tempo pequena. Quase se pode dizer que todos nós quase que sabemos da vida uns dos outros, porque comungamos todos. As preocupações uns dos outros, as alegrias uns dos outros e até às vezes as ansiedades uns dos outros, e costumamos partilhar um pouco isso tudo com um com cada um e um com todos e todos com um, e tentamos ajudar e colaborar, alegrar as nossas vidas um pouco para nos tirar um bocado desta, como se usa agora a palavra, tirar-nos deste stress da vida, do trabalho, alguns até de desemprego, alguns estão numa pré-reforma, ansiosos por ter a situação deles resolvida, alguns que são já de alguma idade e estão sozinhos toda a semana em casa e ansiosamente esperam pelas segundas, quartas e sextas para os nossos ensaios. Sim, porque nós ensaiamos 3 vezes por semana. E temos um leque de pessoas que vai dos 22 anos aos 86 anos. E fazemos a diferença na vida deles todos, e eles todos fazem a diferença na minha vida também. Agora, objetivos para o grupo. O grupo tem tido saídas, tem tido vários espetáculos. Sim. Já ouvi dizer que estava em curso, ou esteve, ou está ainda, não sei, a gravação de um CD. Sim, é um dos nossos anseios, era gravarmos o nosso primeiro trabalho, mais que não fosse para ficar para a posteridade. Qualquer coisa, não do grupo em si, o grupo irá dar voz e corpo a esse CD, mas para que fique para a posteridade nos anais da Associação Recreativa de Canidelo, que nós fazemos parte dessa associação, com muito gozo, com muito orgulho fazemos parte, e seria uma maneira de perpetuar um trabalho de música que faz relembrar o ano transato de 1934, em que nasceu a associação, com um grupo de 4 homens, é quem lhes chamaram Chalados, e ficou o nome, somos conhecidos por isso mesmo. E nós há 13 anos, quando formámos o grupo, quando o Sr. Fernando Andrade, presidente da coletividade, me desafiou para criar um grupo de música popular, um grupo de música, não foi um grupo de música popular, um grupo de música na associação, e eu fiz questão de, em memória desses homens, fazer um grupo de música tradicional portuguesa, porque era aquilo que se cantava na época. E é uma coisa que eu gosto imenso, e nós todos no grupo gostamos imenso, é da música tradicional e popular portuguesa. Certíssimo, Alberto. Muito obrigado. De nada, Carlos. Daqui é tudo. Carlos Bonaparte, Antena Web, Tuna Musical de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia.